Alguém me falou, não quis acreditar. Cê tá ficando com outro, menos de mês ocupou meu lugar. Tô beijando outras bocas, foge de mim se eu te encontrar. Deve de feito uma louca, te amo demais, não posso negar. Só eu sei que tá difícil, tô arrastando meu chifre no chão, ouvindo os vagão casando pra você ligar. Ai, ai, ai, ai, ai, você já virou meu vício, não controla o meu coração, cê não vale nada, mas quero te amar. É só você me chamar. Eu pego meu carro, colo na sua casa, a gente acaba. É só você me chamar. É só me chamar. Eu esqueço tudo, me entrego tudo e a raiva acaba. É só você me chamar. Eu pego meu carro, colo na sua casa, a gente acaba. É só você me chamar. É só me chamar. Eu esqueço tudo, me entrego tudo e a raiva acaba, acaba. É só me chamar. Portal do Arrocha. Poxa vida, só sobrou seu batom na camisa. E os meus olhos vermelhos no espelho. Já foi mais feliz desse sujeito. Oh, que casa vazia. Não sei mais se é noite ou se é dia. Depois que eu beijei outro